sem amparo, sem destino, qual mendigo sem o leito, sem abrigo, sem um amigo, sem ter paz no coração. Solidão me acompanhava sem direção, tal qual Jacó parei no meio do caminho. Ele não via que o Senhor estava ali. Era Betel, seu altar de adoração. O Deus da mesma salvação foi quem nos trouxe aqui. É com certeza um trabalho a fazer, vou receber mais uma bênção do Senhor. Às vezes não entendo onde me mandando, sempre vou realizando o que me mandou. Mas os caminhos de José para o Egito, eu acredito no que dita o meu Senhor. Escreve certo pelas linhas tortuosas, torna a vida majestosa de um sofredor. Foi o Senhor quem me trouxe até aqui. Foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Eu sinto arder em minha alma anelante, e foi Deus quem nos trouxe até aqui. Estela no reinado de Assuero, eu quero bem lembrar o que acontecerá. Foi como escrava, mas se tornou a rainha, sem saber que o Senhor tinha plano a defender. Foi Daniel como cativo a Babilônia, mais tarde os sonhos do rei foram traduzidos, de forma que as vitórias superaram lutas. Por mais astutas que sejam, Deus é mais poder. Foi o Senhor quem me trouxe até aqui. Foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Eu sinto arder em minha alma anelante, e foi Deus quem nos trouxe até aqui. Foi o Senhor quem me trouxe até aqui. Foi o Senhor quem te trouxe até aqui. Eu sinto arder em minha alma anelante, e foi Deus quem nos trouxe até aqui.